frequência do controle 119.8, transponder 5476. O Sr. Vitor 366, meu 3196. Operador final de GPS, Torre Salvador, bom dia, UTA 3196, interceptando o Sr. Vitor 366. Pode ser a Vigo 372, baixar travado. Informo cabeceira deslocada em 1200 metros, ajuste no 0 no 6. Atente para homens e máquinas dentro da área restrita, 1 no B 200 metros. O Tango Tango confirme o cotejamento. Não foi entendido o cotejamento da autorização. Tango livre acionamento, pátio 5, repósito quando pronto, táxi. GPS, senhor. Gente, após ETAP, Serra Vitor 366, descendo para 2.500. Ok, após ETAP, Serra Vitor 366, descendo para 2.500, 4 no 0621. Tango Tango, mensagem inteligível, cheque o rádio. Fazendo o mesmo controle para. Após a decolagem, fui pagar linha do litoral sul no 1500 pés. Ficou no mesmo controle para voar no 1500 pés até Valença. Tango Tango, confirme o POB? Na altitude de 1500 pés. Gente, temos outra aproximação agora. Um Airbus da TAM já no externo, aguarde. Direcionamento é por TAGS, Alfa Tango Tango. 1260, solo aos 40, direito, 1219. 219, obrigado. 7 está na Bata, grupo Pátio 4. Disponível para Montes Claros? Será 085 após mudança de regras. Gente, 085 após mudança de regras, aguarde cópia, o eco voltando. Aguarda, Sérgio. Salvador, muito bom dia, gol no 260, livrando a circuito. Gol no 260, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da táxi Equilo. Alfa, chamará está aqui no gol no 260. O Golf Tango confirme o ponto de cancelamento do plano. Será aproximadamente radial 260 a 40 milhas. Segue no 080 após? É, afirmativo, no 080 até 40 milhas, depois sobe pro 085 para seguir o visual após a 40. Gente, aguarde um minuto, cópia. Alfa Tango Tango mantém a posição, já tem um tráfego ali na cabeceira 17. O objeto 67-26 está visual com o Airbus ETAN na curso final do ano zero? Afirmativo, visual, 67-26. Certo, após a passagem do tráfego ali mantém pistão no zero, cabeceira deslocada. Após passagem ali mantém 67-26. É, proa 035 agora, o azul 4106 por 10 milhas, 11 milhas. Ok, voo 368 para completar. Servido 368, obrigado. 160 graus com 07 nós. 396, seu solo foi os 42, direita, 12, 1, decimal 9. Coordenado pelo Centro Recife que o ingresso na FIR Brasília só poderá ser no nível 065 ou uma centena. Confirme o nível que entrará na FIR Brasília. Já vai estar indeciso, 065 então. Ciente. Livre decolagem, pista no zero, vento 140 graus com 07 nós. Livre decolagem, Mercedes também. Torre Salvador, muito bom dia, o TAM 3602, pronto, no ponto de espera da 1 a 0. São 3602, após a rolagem do Bang da Web, a linha mantém cabeceira deslocada. A linha mantém cabeceira deslocada, no São 3602. Alfa Tango Tango, a linha mantém cabeceira no 7. Volume 260, visual com a TR da Trip à frente, na taxa Alfa. Controle de Salvador, gol 1765, informação November. O mesmo está ingressando na Taxi Delta, pode estar autorizado a prosseguir Alfa Juliette, portão 05. Você está visual, aí vai Alfa Juliette, portão 5, gol no 260. Eco Golf Tango, copia? Afirmativo. Autorizado, Montes Claros, nível 080 até 40 milhas de Salvador, cancela, vai no 085. Ciente de que terá que entrar na FIR Brasília, no nível 065, decola da pista 17, com curva à direita, subida da EL, após direto. Frequência do controle, 119.8, transponder 5463. Contato radar 6726, sobe ao nível 330. 33026. Aprovando o teu serviço 368 agora, 41060 da Azul. Ciente, desce para 2500 em forma estabilizada. Comprei estabilizada, obrigado. Então, bom voo, é o Oftango. 183, obrigado, bom dia. Aproximado será que dá ataque seguido, 3196. TAM 3196, prossegue Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, 3196. 0 e decolagem, pista 10, vento 170 graus com 08 nós. Iniciando até 3602. Vai ter posição Alfa Tango Tango. É Golf Tango, livre acionamento, report táxi. Gentileza, confirme a velocidade em rota, alternativa e ataque do comandante. TAM 3602, decola de Salvador 247, chama agora o controle, 119.8, bom voo. 198, TAM 3602, bom trabalho. Flip 5490, ali mantém, cabeceira deslocada. Ali mantém, 90. Controle Salvador, TAM 3602, bom dia, cruzando 187 da Cisco. Bom dia, suba ao 300. 300, TAM 3602. Controle, autorizaria pro... Controle, autorizaria pro de Aracaju 6726, do presente? Aguarde contato com o Centro Recife. Aguardando, 6726. Estamos na escuta da torre. Gente, muda agora a sua saída. É, a saída será efetuada, será a gole. Gole após direto. Permanece decolagem 17 com curva direita. Saída gole. Estabilizou no final do procedimento RNAV 410621. Torre 183. 183, um bom dia. Bom dia, 4106 da Azul, a 2,5 milhas do servidor 366, estabilizado. Gente, Azul 4076, corrigindo 4106, continua aproximação, reposte Sierra Victor 372, baixado e travado, o ajuste 1016. Para informação, encontramos com a pistão no zero, cabeceira deslocada em 1.200 metros, 1200 metros, cabeceira 10. Deslocada, atende a homens e máquinas dentro da área restrita. Reporte Servic 372, baixado e travado. Que reportaria 372 com situação do trem, está ciente dos 1200 metros, 4102, 06 da Azul. Ok, ajuste 1016, informo que recebo 1300. Autorizado. Livre decolagem, pistão no 7, vento no 8, 0 graus, com meia dúzia nós. Alfa, tango, tango. 2.85, mas é do meio. Muito obrigado. Luiz Salvador, Bradex e Fox mantém 1.510, ajustado 1.0, 1.6. Gente. Controle de Salvador, bom dia, o trip 5490. 5490, contato sobe ao 180, saída Momo. 180, saída Momo, tá livre das restrições o 5490, senhor? Está livre da restrição? Gente, Salvador. Serra Vitor 372, baixado travado, 410621. Alfa Tango Tango, decola aos 50, chama o controle, 119.8, bom voo. 198, obrigado. Cabeceira deslocada, 1.200 metros. Livre pouso na cabeceira deslocada, azul 410621. Golf Tango, livre táxi, reposte para o ingresso, pista no 7. Reposte para o ingresso, Golf Tango. Good morning, Papa Tango, Papa, Papa, Alpha, Tango, Tango, we are now pressing level, pressing 1000 and climb to flight level 080 on Coral. Alpha Tango, Tango, climb level 080, Coral Departure. Climb to level 080 on coral departure. Chame Recife, frequência 1288. 1288, é 3602. 5490, direto Petrolina. 5490. Confirmando, quem chamou o Eco Wolf Tango? Ali mantém cabeceira 17, Eco Wolf Tango. O 4106, seu solo foi ao 55, livre à direita, chama o solo 121.9. 219-4103. Mas o localizador na 765. 765, torre 183. 23, meu amigo Modena. Yes. Eu 4106, livrou na Golf. Azul 4106, está autorizado o táxi via Alfa, reporte antes do táxi seu Equilo. Bom dia. Bom dia, Alfa, antes do táxi seu Equilo, 4106. GM 07. No 765, continue em aproximação, pista no 0, ajuste no 0 no 5, informo os primeiros 1200 metros, 1200 metros da pista 10, impraticáveis devido a obras. Atente a homens e máquinas dentro da área restrita. Reporte baixado e travado, visual com cabeceira deslocada. Afirmativo, na aproximação da frente do Notan. Vai reportar baixar travado, já está visual. O Golf Oscar acione 0207. Prossiga em condições visuais e forma ideal de descida. 0207, como aremos com ideal de descida, o Golf Oscar. GIV 07, Salvador. Prossiga, Salvador, na escuta. Serviço radar encerrado, chame agora Aracaju 1203. Passaria Aracaju 1203, bom dia. Controle Salvador, Bravo FP Fox, cruzou através de Farol da Barra. Confirme. Bravo FP Fox, cruzou através de Farol da Barra. Vou prosseguir para Vera Cruz. Valendo. Ente frequência livre para coordenação. É o retorno. Tá. Obrigado. Chegará a revista Mari para o tempo dela. 4106, está autorizado a prosseguir. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 4106. Autorizado. Autorizado até 1500 com referência. Ajuste em Salvador 1016. O trip 5490 de via esquerda. Ciente. E repouso pista 10, 17 metros em Itaguaí. Saiu na Guali. Eco Golf Tango, contato radar, suba 080. Afirmativo, autorizado 080, perfil da Guali, Eco Golf Tango. Tango Salvador? Na escuta, senhor. Informe quando possível, estimado para o limite da FIA. Já lhe passo, só aguarde um instantinho. Trip 5490, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685-2545, obrigado. O Vinícius, tá por aí? Tá de folga, tá doente. Aham, abração, gente. Valeu. Controle Salvador. Eco Golf Tango. Prossiga. Prossiga. Passing level 070, request level 100, Alpha Tango Tango. Climb and maintain 100. Atlanta level 100. 765, bom dia, autorizado táxi de Alpha e Juliette, portão 04. Alpha e Juliette pro 04, portão 765. Gostando? Prossiga. Estimado para ingresso na Rua Brasília, 1605, senhor. Ciente. Salvador, Papa Tango Bravo FC Fox. No retorno, Bravo FC. Para retorno, Bravo FC, para evitar formações e manter o nível visual. Ciente, informe setor norte na rotatória. Informará na rotatória, Bravo FC Fox. Guardião 03. 03, livre táxi, reposto para ingresso, pista 7. Guardião 03, apenas confirmando, efetua pouso ou apenas sobrevoo? Prossiga, pessoal. Autorização nível 380 para Guarulhos, um pouquinho adiantado aí, se puder adiantar, a gente agradece aqui, estamos na escuta. Só confirme o horário do plano. 1440. Mais 5 minutinhos, o seu plano vai estar chegando no sistema aqui, eu peço autorização sempre, ok? Muitíssimo obrigado. Solo Salvador, gol no 260, informação November, autorização 4 no 0, Recife. 4 no 0, Recife, portão 05, aguarde cópia, aguarde Pucaracaju, gol no 260. Pucaracaju, gol no 260, vai aguardar. Livre alinhar e decolar, piste no 7, vento 150 graus com 089, guardião 03. Guardião 03 para o sol.